Toda mensagem, ela precisa estar baseada na palavra de Deus, senão a gente corre o risco muito grande de trazermos apenas o pensamento humano, filosofarmos em cima daquilo que nós achamos, aquilo que nós imaginamos que seja. E palavra de Deus, ela não vem simplesmente por uma mera revelação do Espírito Santo ao coração de alguém que diga algo que possa ir na contramão daquilo que é realmente a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Por isso, tudo aquilo que é dito é necessário se conferir à luz da Bíblia. Isso é tão interessante que Atos dos Apóstolos nos mostra acerca de alguns crentes que eram de Bereia e que ouviam as mensagens dos apóstolos. Dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus, daqueles que aprenderam com Jesus, daqueles que conviveram com Jesus, mas mesmo ouvindo a pregação dos apóstolos, eles iam às Escrituras para conferir se era de fato assim. Até porque nós vivemos hoje uma época em que parece que algumas teologias estranhas estão sendo divulgadas, estão sendo lançadas através de púlpitos, através de programas de televisão, e muitas das vezes teologias até heréticas, totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Você já deve ter visto agora cedo, se você liga a sua televisão, se não me engano, acho que é 7:30 da manhã, começou acho que há um mês atrás um programa no qual uma mulher se coloca como se fosse Jesus, e Jesus não sendo o Filho de Deus, sim a esposa de Deus. Aquilo ali, então, está totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Eu conheço um pouco a história dessa igreja, desde quando começou, e que agora esta mulher está à frente desse trabalho. E a verdade é que tem muita gente que ouve, acredita, segue, passa a frequentar até. Eu não sei se eles estão começando a lançar algumas igrejas aqui no Brasil, razão pela qual estão entrando na televisão. Então, há muita coisa por aí, amados, e a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Quando você ouve pastor Gilmar, quando você ouve os pastores batendo sempre nesta mesma tecla, estude a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, não aceite qualquer coisa que você ouve, confira com a palavra de Deus. Está na palavra de Deus, creia; não está na palavra de Deus, descarte. Porque muitas das vezes se fala em nome de Deus, mas o que está se falando são coisas humanas, e a gente precisa ter muito cuidado, identificar aqueles que são falsos profetas, aqueles que são falsos pastores, que trazem junto falsos ensinos. Existem os falsos pastores que são, por mau caratismo e por má fé, falsos pastores, como também tem pastores que até são, digamos, sinceros, mas que por não ter conhecimento bíblico, não estudam a palavra de Deus, não é? Simplesmente pregam, às vezes só na base de revelações, acabam também ensinando equivocadamente o povo de Deus. Então é importante a gente ter maturidade e sabedoria para nós sabermos discernir aquilo que é falso, aquilo que é ignorância, ou seja, desconhecimento da palavra de Deus, no qual muitas das vezes se prega uma coisa que não tem fundamento bíblico, simplesmente porque não conhece, não estuda ou aprendeu errado. Que ainda tem isso também, às vezes a pessoa aprende errado, ela ensina errado. Então, conhecimento da palavra de Deus é fundamental para o povo de Deus. Meu povo está sendo destruído, voltamos àquele texto, porque lhe falta conhecimento. Pedro recomenda: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para podermos ser cristãos maduros. Tem muito cristão ainda criança na fé, tem muito cristão ainda engatinhando na fé. Não estou falando simplesmente do novo convertido. O novo convertido, ele está começando a conhecer, mas aquele que hoje está tomando leite espiritual, ele não pode, passado 10 anos, ainda continuar no leite espiritual. É necessário maturidade, crescer, chegar à perfeita varonilidade, ou seja, à maturidade, à estatura de Cristo, temos entendimento, compreensão da palavra de Deus, para sabermos como agir na vida. Muitas vezes tomamos decisões erradas e equivocadas, porque não temos uma base de orientação bíblica para saber como agir, se aquilo convém ou não convém, se aquilo edifica ou não edifica, se aquilo vai me libertar mais ainda ou vai me aprisionar ainda mais. Precisamos desse discernimento, e a palavra de Deus traz essa base. Por isso, quando você estuda, quando você memoriza, quando você guarda no coração, o Espírito Santo te lembra em diversas situações que você venha a passar daquilo que você aprendeu, e te dá a sabedoria para agir, para proceder diante de situações. Vamos à palavra de Deus? Eu quero meditar um pouquinho nesse relato bíblico aqui, que Deus nos ajude a podermos crescer um pouco mais na fé, no conhecimento de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 6, eu quero ler do 22 ao 25. Marcos, capítulo 6, 22 a 25. Eu vou ler, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Se você não tem Bíblia, temos aqui projetado no telão. A versão pode ser um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. Diz assim: entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Vamos orar? Ó Deus querido, sem ti, sem a tua revelação, sem discernimento que vem de ti, Senhor, nós não conseguimos compreender a tua palavra. Precisamos do teu Espírito. Que a tua unção esteja sobre nós nesta manhã, trazendo entendimento e compreensão da tua palavra para aplicarmos na nossa vida, Senhor, para podermos viver neste mundo tão difícil, nesse mundo com tantas propostas, com tantos valores, Senhor, ao nosso dispor, caminhos que são apontados, Senhor. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos de compreensão bíblica, precisamos pensar biblicamente, precisamos agir biblicamente para podermos te agradar e podermos também, Senhor, ver a nossa vida tendo resultados, não trilharmos o caminho do erro, do equívoco, mas fazermos a tua vontade, Senhor. Nos instrui nesta manhã, fala ao nosso coração, Deus. Estamos de coração aberto para a tua palavra, oramos em nome de Jesus, amém. Aqui eu li um pequeno trecho desse relato sobre a prisão e a morte de João Batista. João Batista, você já conhece a história dele, e este era um homem de Deus, enviado por Deus para preparar o caminho, o início do ministério de Jesus, apontando a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, um homem já chamado por Deus, um homem que Deus preparou para ser um arauto da sua palavra, um arauto ao coração das pessoas, para que elas se arrependessem dos seus pecados, para que elas se voltassem para Deus. Só que João Batista, ele acabou sendo preso por Herodes Antipas. Este rei, que era o rei dali da região da Judéia, porém era uma mera marionete nas mãos de César, do imperador romano, porque esta época aqui, o Império Romano dominava uma grande parte daquele mundo antigo, inclusive a Judéia. Herodes era apenas essa marionete, ele não tinha soberania, ele não tinha autoridade por si só, ele tinha que prestar contas a César. Esse Herodes Antipas, ele se divorciou da sua esposa para se casar com a esposa do seu meio-irmão, Herodes Filipe, que era também rei de uma outra região. Diante deste ato, João Batista repreendia Herodes, dizendo: não te é lícito casar com a mulher do teu irmão. Por causa disso, a atual esposa de Herodes, no caso Herodias, esta que também se divorciou do seu marido Herodes Filipe para se casar com Herodes Antipas, talvez pelo fato dela poder ter mais poder, né, de usufruir mais do luxo. Herodes Antipas tinha um pouco mais de riqueza do que Herodes Filipe. Essa mulher passou a ter ódio de João Batista, e acabou que Herodes teve que prender João Batista, até para que ele fosse mantido em segurança, para que a sua mulher Herodias não o assassinasse, porque Herodes via João Batista como um homem santo, como um homem justo. Inclusive diz a Bíblia que até ele gostava de ouvir aquilo que João Batista tinha a dizer, e dizia que até ouvia de coração, de bom grado até. Por isso ele apenas o aprisionou, não o executou. Mas Herodias mantinha aquele ódio por João Batista, alimentava esse ódio por um bom tempo. Acontece que na ocasião do aniversário de Herodes, em que ele preparou um grande banquete, convidou os seus comandantes, convidou pessoas ilustres, as celebridades daquela época, os seus líderes mais importantes, ele reuniu no palácio, ofereceu um grande banquete, e durante aquele banquete, a filha de Herodias, que segundo os comentaristas se chamava Salomé, ela entra naquele local, a música começa a tocar e ela dança para todos os convidados e para o rei. Todos se agradaram, talvez fosse uma jovem bonita, de boa aparência, e todos se agradaram, principalmente o rei Herodes, e se agradou de uma tal forma que ele chegou ao absurdo de fazer uma promessa, de perguntar para ela: o que você gostaria que eu te desse? Ele era o aniversariante, mas ele resolveu dar um presente para aquela menina e disse: olha, você pode pedir até metade do meu reino. Que risco que ele correu de fazer um pedido para uma jovem desse porte. Só que essa menina surpreende, e ao invés dela dizer o que ela gostaria de receber, quem sabe alguma coisa que ela alimentasse no sonho do seu coração, ela corre para a mãe e pergunta: o que eu vou pedir? E a mãe aproveita a oportunidade, motivada por aquele ódio, diz: eu pede a cabeça de João Batista. E ela corre para o rei e diz: eu quero agora a cabeça de João Batista no prato. Herodes fica profundamente triste, o texto nos mostra, mas ele empenhou a sua palavra de rei. Seus comandantes, seus líderes e outras pessoas estavam ali, ele não podia voltar atrás. Então ele teve que mandar o executor decapitar João Batista e trazer no prato. A menina recebe e entrega a sua mãe. E aqui fecha o relato desse fato tão dramático, mas rico em lições para a nossa vida, amados. Eu gostaria de aproveitar esse texto aqui para a nossa meditação em alguns pontos importantes que precisamos observar para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu aprendo aqui é a seguinte lição: não dance conforme a música. Não dance conforme a música. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? A verdade, amados, é que nós vivemos num mundo, numa sociedade, em que a maioria das pessoas tem como lema: dance conforme a música. Em outras palavras, siga o fluxo da maioria. Para onde a maioria vai, vá atrás. Isso é dançar conforme a música. Ou seja, se a maioria faz, podemos fazer. Se a maioria é, podemos ser. Se a maioria aceita, então podemos aceitar também. Se a maioria vive em promiscuidade, então podemos viver também. Isso traduz muito esse ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não é à toa que, se a maioria saqueia o caminhão que tombou, então podemos saquear também. Entende como é a coisa? Isso é dançar conforme a música. Essa é a visão da grande maioria das pessoas na nossa sociedade, no mundo que a gente vive hoje. onde se todo mundo faz, então eu posso fazer também. Também me é permitido fazer sem nenhum problema. Só que quando a gente olha para a vida de João Batista, João Batista não dançava conforme a música. Ele não ia na mesma música que a sociedade tocava. Talvez, para a grande maioria, o que Herodes fez com respeito a terminar o seu casamento para casar com a esposa do meio-irmão dele, fosse normal. Está tranquilo, isso não é problema. Mas João Batista olhava pela ótica de Deus e dizia: isso está errado, não te é permitido, Herodes, fazer isso. E ele pagou um preço alto por isso. Ele não dançava conforme a música que a sociedade tocava, mas ele dançava conforme a música da vontade de Deus. É importante nós percebermos isso, amados, e procurar olhar para dentro de nós mesmos, se nós também estamos tendo este mesmo comportamento. Porque quando você olha para João Batista, ele confrontava o coração endurecido das pessoas. João pregava arrependimento. João pregava não apoio ao pecado. Por quê? Porque João tinha convicções. O que a gente percebe hoje no nosso meio evangélico, no nosso meio cristão, é um flerte com o mundo. A gente percebe muitas das vezes padrões do mundo sendo trazidos para os padrões da igreja, para os padrões do nosso estilo de vida. Muitas das vezes copiando o que está lá de fora e tentando fazer algumas pequenas modificações, mas que não alteram a essência daquilo que faz parte do mundo, mas não faz parte do povo de Deus, não faz parte da vida de um cristão de verdade. Entende, irmãos? O mundo que a gente vive dança conforme a música, apoia o pecado, justifica o pecado e aprecia o pecado. Só que nós precisamos ter a postura de João Batista, que rejeitava toda forma de pecado. João Batista abraçava a verdade de Deus, mas o pecado ele queria longe. Tanto que João Batista, quando as pessoas vinham até ele, João Batista dizia: raça de víboras, esse aí passou por cima de muitos pastores durões de algumas igrejas hoje, são muito rígidos, muito radicais, mas João Batista confrontava. João Batista não fazia carinho na cabeça, dizendo: está tudo bem, você quer viver em pecado, viva, a maioria vive, dance conforme a música. Não, ele não fazia isso. Ele dizia: como é que vocês pensam que vocês vão herdar alguma coisa acerca de Deus, se vocês querem continuar a vida profana que vocês vivem? E muitos vinham dizer: então o que eu devo fazer? E ele dava algumas orientações práticas do dia a dia. Soldados romanos vinham e diziam: o que eu preciso então fazer, João Batista? E dizia: olha, não oprima as pessoas, trata bem as pessoas, fique contente com o salário que você tem. Coisas aparentemente não espirituais, mas que mostrava que quando nós dançamos conforme a música de Deus, amados, isso não vai fazer da gente extraterrestres, pessoas esquisitas, pessoas estranhas, apenas pessoas diferentes. Por quê? Porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. Essa é a voz de Deus. E nós queremos dançar segundo o padrão da música de Deus, da vontade de Deus, mas para isso nós precisamos ter convicções bíblicas, como João Batista tinha. O que João Batista diria das pregações nossas de hoje em dia? O que ele diria das nossas mensagens complacentes, das nossas mensagens, muitas das vezes, mais preocupadas em agradar o povo do que dizer o que Deus quer falar? Dos nossos evangelhos light, sabe, enxugadinhos, ajeitados de acordo com o gosto do público? O que João Batista diria hoje das nossas pregações que mais massageiam o ego do que mostram a verdade de Deus, que mais promete vida boa do que nova vida, do que ser nova criatura? onde muitas pessoas estão frequentando igreja, sentando em banco de igreja e vivendo uma vida em promiscuidade, em pecado, e muitas das vezes sequer sem um peso na consciência, com a consciência totalmente cauterizada. Casos de adultérios acontecendo no meio da irmandade, da comunidade evangélica, e pessoas casadas se envolvendo com outras pessoas casadas, saindo de cultos para ir para um motel com a mulher do outro. Ah, pastor, não é verdade, isso aí não está acontecendo. Irmão, está acontecendo a rodo, a rodo. Quando eu vim para cá, 78, você quase não ouvia falar de moça crente, solteira, grávida. Um caso ou outro. Hoje, parece que virou normal. Jovens que começam a namorar já começam a ter relação sexual. Crentes, evangélicos, frequentadores de igrejas. Que quando você olha no Facebook ou você olha no Instagram, você não vê diferença entre aquele que é do mundo e aquele que se diz filho de Deus. Porque o ser nova criatura é algo interior, mas que também traduz naquilo que se torna exteriormente. Entende, irmãos? Quando a Bíblia condena a sensualidade, isso é uma coisa séria, mas que muitas pessoas não estão levando isso com a devida seriedade. Se vestem para seduzir o outro, e a Bíblia condena a sensualidade. Tudo me é lícito. A Bíblia diz, se você quiser, você pode dançar conforme a música, mas a Bíblia também nos alerta dizendo, cuidado, nem tudo te convém, nem tudo é apropriado para você, nem tudo vai te edificar, nem tudo vai te abençoar, vai ter coisas que vai destruir a sua vida, e as pessoas não estão acordando para esta verdade da palavra, estão desprezando a palavra de Deus, amado. E se alguém diz, olha, não te é lícito, a pessoa vai dizer, é radical. Estamos vivendo outros tempos, pastor. Queridos, o mundo passa, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Deus não é um Deus que diz, bom, a sociedade pensa assim, então eu também vou mudar de ideia, vou mudar de pensamento. Não, a palavra de Deus não muda. Porque o mundo jaz em quem? No maligno. Do maligno nunca pode vir coisa boa. Esse sistema que está por trás, agindo nos corações, trazendo trevas ao coração. A Bíblia diz que o Deus deste século, o diabo, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não enxerguem. Mas o Filho de Deus não tem mais a venda do diabo, mas parece que fazem questão de não enxergar. Não permitem que a palavra de Deus seja lâmpada para os pés e luz para o caminho, continuam andando na escuridão, sem perceber que às vezes aquilo que parece não ter problema nenhum, porque a maioria faz, mas a palavra de Deus vem e diz, ó, isso aí para a maioria pode ser normal, mas para um filho de Deus não é. Ser cristão de verdade, amados, é trilhar um caminho estreito, tem jeito. Quem disse que o caminho do reino de Deus é largo? Não é largo. Quem quer caminho largo, caminho estreito, é o caminho errado para ela. Porque é um caminho estreito, é um caminho que requer esforço, requer muitas das vezes abnegação, requer muitas das vezes abrir mão daquilo que a nossa carne pede, daquilo que a nossa natureza humana deseja. Mas a verdade é que o caminho, mesmo sendo estreito, é o único caminho de paz genuína, é o único caminho onde você encontra o amor divino, onde você encontra a alegria do Espírito Santo. O caminho é difícil, mas o caminho é prazeroso, amados. É caminho de Deus. Às vezes a gente fica receoso, né, de que a igreja hoje em dia não mais atende a necessidade e a ansiedade do jovem de hoje, porque o jovem de hoje pensa de uma forma, questão de internet e tudo mais, e acesso fácil às informações, os jovens hoje parecem estar bem mais informados do que no meu tempo, por exemplo, mas a verdade é que ainda você vê no coração dos jovens um anseio por Deus, amados. Só que eles não estão encontrando Deus, eles vão buscar do mundo aquilo que vai suprir a sua necessidade, o vazio do seu coração. E a verdade é que tem muitos e muitos jovens nesse mundo que você olha e diz, poxa, esse aí não vai querer nada de igreja, olha como é que ele está envolvido com o mundo, olha como ele tem uma gama de amizades. Vai ser difícil evangelizar os jovens hoje em dia, mas acontece, amados, que esses jovens estão gritando por dentro, de que eles estão precisando de algo, no que eles não estão encontrando sentido de viver. Por que que os jovens buscam a droga? Por que que os jovens buscam a promiscuidade? Por que que os jovens buscam uma vida louca, uma vida radical? É porque estão tentando preencher um vazio do coração que só Jesus pode preencher. É por isso que tem muitos jovens morrendo, por isso que tem muitos jovens em depressão. Minha filha, que estuda na UERJ, olhem pela UERJ, por favor, porque está complicado. Mas lá são prédios altos, e de prédio para prédio há corredores que unem um prédio a outro. A minha filha diz, pai, quase todo mês ou quase toda semana tem um jovem pulando daquele acesso. Uma vez ela ficou tão nervosa que ela estava numa dessas rampas que vai de um prédio a outro. Ela disse, pai, quando eu saí, uns 5 minutos depois, uma menina bonita pulou. Eu saí, uns 5 minutos depois, que leva um jovem, cheio de sonhos, de projetos, vazio no coração. As pessoas estão buscando coisas do mundo, amados, e não encontram o preenchimento da sua verdadeira ansiedade, que só Jesus pode dar. E nós que encontramos isso, nós não podemos perder essa essência. Não podemos, o mundo não tem nada a oferecer para a gente. O mundo não é mais o nosso lugar. Jesus já nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é nele que temos a redenção. É nele que temos o perdão dos pecados. É nele que temos vida e vida em abundância. Em mais nenhum lugar. O mundo não tem nada para oferecer para a gente. E tem crente namorando com o mundo, flertando com o mundo, adotando padrões do mundo. Cuidado, meu irmão. A nossa missão aqui não é dizer o que você tem que fazer. A nossa missão aqui é apresentar a palavra de Deus. Mas é cada um de nós que tomamos a decisão. Cuidado com as decisões que você toma. Não dance conforme a música. Tenha convicções de quem você é em Cristo Jesus. E não abra mão dessas convicções. Não se deixe ser levado por qualquer vento de doutrina. Não se deixe ser levado pelos seus amigos. Porque crente pode ter amigos no mundo. Não tem nenhum problema você ter amigos no mundo. Como é que você vai evangelizar? Mas não se deixe ser levado. Porque se, o caminho é estreito. Se você disser, olha, eu resolvi esperar, eu só vou ter relação sexual quando eu me casar, vão dizer, você é um otário, você ainda é virgem, você vai virar alvo de piada, vão fazer bullying religioso com você. Aliás, o crente ele vive de bullying religiosos, não? Caminho estreito, amados, mas quem tem convicção, sabe o que quer, ele diz, eu não abro mão. Quando você toma decisões baseadas na palavra de Deus, Deus vai abençoar o teu caminho. Lá na frente, esses que te criticaram, que fizeram piada de você, vão ver a diferença do que é servir a Deus e do que é não servir. Quantos jovens nesse carnaval vão viver depois a angústia de uma gravidez não esperada, de uma doença sexualmente transmitida, porque não se precaveram, porque tudo está permitido. Dance conforme a música. Deus nos chama a permanecermos fiéis, amados, sem esmorecer, sem desanimar, sem abrir mão de nossas convicções espirituais. João Batista recebeu a morte. Não parece uma derrota? Quem não dança conforme a música, amados, é discriminado, é rotulado. Quem não dança conforme a música é rotulado de fanático, é ultrapassado, é alienado, é preconceituoso, é homofóbico, é intolerante, religioso, é radical. A gente vai ouvir tudo isso, mas que você saiba em quem você tem crido. Amém? e honre a esse Deus que você serve, e ore por aqueles que não estão honrando. Nós não estamos aqui para apontar o dedo, acusar, entristecer, esse não é o nosso papel, mas orar por aqueles que ainda não se despertaram para a realidade de que ele agora é uma pessoa santificada para andar separado do mundo. Ele pode estar no mundo, mas ele não faz parte mais desse sistema. Uma outra lição que eu aprendo aqui também é cuidado com os sentimentos e desejos nocivos no coração. O caso aqui de Herodias é um caso muito óbvio do mal que faz quando nós abrigamos sentimentos nocivos em nossa alma. Essa mulher odiava João Batista e procurava matá-lo. Ela alimentava um sentimento altamente pernicioso na sua vida, e ela não abria mão dele. E vemos aqui, amados, que um coração endurecido à verdade de Deus causa um mal muito grande na vida da pessoa. Essa mulher respirava ódio, respirava ira, desejo para o mal contra João Batista. Caim respirou ódio contra seu irmão Abel, matou o seu irmão Abel e comprometeu toda a sua existência. Jezabel odiava Elias e terminou muito mal. Guarda no seu coração toda a ira, todo ódio, todo ressentimento, toda mágoa não tratada na alma. Espera uma ocasião oportuna. Quando a pessoa alimenta esses sentimentos, não querem abrir mão, não querem ter o trabalho de perdoar, elas alimentam um desejo de vingança. Espera um momento oportuno para se vingar, achando que a vingança ajuda ela a se livrar desses sentimentos sufocantes, desses sentimentos atormentadores. E a verdade é que vingança nunca resolve. Só uma coisa que resolve, amados, qualquer sentimento nocivo de nossa alma, se chama perdão. A pessoa não quer abrir mão do seu ódio, porque ela diz, aquela pessoa não merece, eu quero que aquela pessoa morra, mas quem está morrendo é ela, quem está ficando doente é ela, quem não dorme é ela, quem não se alimenta é ela, quem fica atormentada é ela, ela continua tomando o próprio veneno. Agora, quando a pessoa libera perdão de verdade, ela se livra desse peso, amados. Só que a pessoa acha que isso é impossível. Pode ser impossível para quem não tem o amor de Deus no coração, mas a Bíblia diz que nós temos recebido do Espírito Santo um derramado amor de Deus, e nada pode nos separar deste amor. Esta é uma realidade espiritual que Deus traz sobre a vida dos seus filhos, amados, que nos capacita a perdoar, porque é a mesma qualidade do amor daquele que nos perdoa, que é Deus. Deus é amor. Se eu tenho Deus, eu tenho o amor de Deus, eu tenho a capacidade de perdoar. O problema é quando eu não quero perdoar, eu não quero me livrar desses sentimentos atormentadores. Mas a Bíblia é muito clara, amados, quando diz no Salmo 37, verso 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal. Não tem outro fim, senão um fim trágico. A Bíblia também nos diz, lá em Tiago, capítulo 1, verso 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A nossa justiça, muitas das vezes, é injusta. Por isso a Bíblia diz, quando você se irá, entrega ao Senhor a causa da tua ira, deixa que o Deus que é justo juiz faça a verdadeira justiça. Cuidado com esses sentimentos, amado, porque nenhum de nós aqui está livre desses sentimentos, nenhum de nós, inclusive eu. Ele vem, pessoas vão te trair, pessoas vão falar mal de você pelas costas, pessoas vão abandonar você, vão excluir você, vão tentar o mal contra você. Jesus passou por isso. Jesus podia mandar fogo descer do céu e consumir. Aqueles discípulos deram esse conselho para Jesus: Jesus, quer que peça a Deus para cair fogo sobre esses samaritanos? Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. Jesus, lá na cruz, ao invés de pedir destruição, aquela gente que o crucificou, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que Deus seria esse se ele estivesse naquela cruz com ódio no coração para aqueles pecadores? Então, amados, aqui a gente aprende de que a ira não resolvida, ela acaba sendo uma porta aberta para o diabo entrar. Quando Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo, ele está falando que o dar lugar ao diabo é simplesmente permitir que a ira permaneça, que vai gerando uma série de sentimentos. Por isso a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, a ira, ela vem, o coração se inflama, o sangue sobe a cabeça, os pensamentos vêm. Você quer esganar, não é? Você quer fazer uma loucura, mas a Bíblia diz: quando ela vier, não deixe que essa ira faça você pecar. Por isso é importante, amados, nunca tome uma atitude enquanto você estiver com raiva. Se você estiver com raiva, não é a hora de discutir a relação. Se você estiver com raiva, não é a hora de disciplinar seu filho. Você não vai disciplinar, você vai violentar. Quando você estiver com raiva, não tome nenhuma atitude, porque é onde a gente comete os nossos maiores erros, é no momento da raiva. A poeira tem que baixar, o pensamento esfriar e você enxergar melhor, porque quando você faz aquilo que você pensa em fazer no momento da ira, depois que a ira passa e você já fez, é que você diz: que besteira que eu fiz, por que que eu disse o que eu disse? Por que que eu tomei essa decisão? E às vezes não tem nem mais como voltar e resolver, amados. Essa questão de contar até 10 é válido, porque quando você quer fazer na hora da raiva, quando você fica cego de raiva, a Bíblia diz: certamente isso acabará mal. Uma outra lição que eu aprendo aqui também: cuidado com as promessas que você faz. Você vê como o rei foi precipitado? Pastor, ele fica alegrinho lá com a menina dançando, ele faz uma promessa incrível: você pode pedir até metade do meu reino que eu vou te dar. Eu imagino os outros, todo mundo se entreolhando, dizendo: caramba, ele agora pegou pesado. Por que ele fez isso? Porque ele foi precipitado. A Bíblia é muito clara quando diz para nós em Provérbios 19:2: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Precipitação custa caro, irmãos. Pode custar metade do nosso reino. Cuidado com a precipitação, meça as consequências. Como também cuidado com aquilo que você promete. Cuidado com os votos que você faz para Deus. A Bíblia diz: é melhor você não fazer voto algum do que fazer o voto e não cumprir. Deus leva a sério, porque Deus é um Deus que promete e cumpre o que Ele promete. O que nós temos prometido para a nossa família, para os nossos amigos, para Deus, até para a gente mesmo? Às vezes fazemos promessas que não temos capacidade de cumprir, porque somos precipitados. Aprendemos também: quem não sabe o que quer, perde oportunidades. Essa menina perdeu a oportunidade de ouro da vida dela. O que que você pediria a Herodes se ele tivesse dado essa oportunidade para você? Quem está aí orando por casa própria é aproveitar a oportunidade. Ah, pastor, eu quero tanto trocar o meu carro, essa era a oportunidade. Ah, eu ia pedir para mudar de emprego, um emprego melhor, ganhar melhor. Essa menina tinha oportunidade nas mãos. O que que ela fez? Foi perguntar para a mamãe. Quem não sabe o que quer, oportunidades são perdidas. Por isso é importante nós sabermos o que a gente quer. Amém, queridos? Amém. Não transferir para outras pessoas aquilo que são decisões nossas. Essa é outra lição que eu aprendo também. Não transfira decisões que cabem a você para os outros. Não transfira a decisão que você, pai, que você, mãe, precisa tomar para outros. Você, filho, você que é patrão, você que é funcionário, não transfira decisões que cabem a você para outros, porque se você não decide, os outros decidirão por você, e de repente vão ser decisões que não vão trazer nada de positivo para a sua vida. Ela transferiu para a mãe algo que era a decisão dela, e ao invés da mãe pedir que fosse bom para a própria filha? Não, ela aproveitou a oportunidade da sua vingança. O que, que essa menina ia fazer com a cabeça de João Batista? O que, que ela ia ganhar com isso? Mas ela transferiu. Deus nos dá responsabilidades, irmãos. Deus nos dá papéis para nós desempenharmos. É responsabilidade nossa. Eu vejo às vezes pais que deixam seus filhos serem criados na rua pelos outros, depois não sabe por que o filho virou bandido, virou maconheiro, virou um drogado, porque transferiram as decisões para os outros. Em último lugar, cuidado com as vozes que você ouve, porque nós podemos estar ouvindo as vozes erradas. Essa menina ouviu a voz da mãe. Tudo bem, era a mãe dela, mas a mãe pediu um absurdo, mas ela atendeu a voz da mãe. Há muitas vozes nesse mundo, vozes dos nossos sentimentos falam, e parece que o mundo apoia muito essa questão. O que, que teu coração está pedindo? Segue o teu coração. Mas aí ouviu a palavra de Deus e diz: o coração do homem é enganoso, há caminhos que para o homem parecem ser caminho de vida, e no final dá em caminho de morte. Não, peraí, os meus sentimentos não são tão seguros assim. O meu coração pode me enganar, porque o que parece para mim ser um sonho pode depois virar um pesadelo. Então nossos sentimentos falam. Agora eu entendo por que a Bíblia diz, por 4 vezes, o justo viverá pela fé. A Bíblia não diz o justo viverá pelos sentimentos, porque se fôssemos seguir a voz dos nossos sentimentos, íamos viver de altos e baixos constantes. Por quê? Porque os sentimentos oscilam. O sentimento oscila de humor. Tem hora, tem dia que você acorda querendo aproveitar bem o seu dia, dando sorriso para todo mundo, mas tem dia que você acorda reclamando, rosnando, sem vontade sequer de sair da cama. Não acontece? E às vezes a gente confunde vida espiritual com a vida sentimental. Às vezes não estamos bem emocionalmente, estamos depressivos, entristecidos, situações que ocorrem, nos sentimos para baixo, aí achamos que também estamos assim espiritualmente, fracos, desanimados. Não, nós não andamos segundo os sentimentos, andamos pela fé. A fé anda por aquilo que crê. Agora, aquele que anda por sentimento, ele acorda de mau humor, diz: não vou hoje à igreja, perde a bênção. Os sentimentos oscilam, mas os sentimentos falam alto. É uma voz que a gente ouve. Uma outra voz que a gente também fala forte é a voz da nossa carne. A nossa natureza humana decaída fala forte, tem desejos. Desejos muitas das vezes que querem nos dominar, querem nos seduzir. E a gente sabe que as obras da carne são inimigas de Deus. Tudo que a carne quer fazer vai na contramão da vontade de Deus. Por isso Paulo diz: crucifique a sua carne. Ou seja, não se deixe levar pelos sentimentos da carne, pelas concupiscências da carne, ou seja, os desejos, os anelos dela, porque tudo que a carne pede vai na contramão da vontade de Deus. Mas é uma voz que tem falado, e nós precisamos rejeitar esse tipo de voz. Uma outra voz é a voz do enganador, a voz do diabo. Jesus, está com fome? Transforma essas pedras em pães. No momento que Jesus mais precisava de comida, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, vem a voz do enganador: não és filho de Deus? Pula-te daqui para baixo. Não diz a Bíblia que os anjos te sustentarão para você não tropeçar em alguma pedra? Tudo isso aqui, ó, todas essas riquezas, Jesus, todos esses reinos, todo esse poder, eu te dou, se prostrado me adorares. Jesus é o enganador, tocando nos pontos mais frágeis do ser humano, anseio por poder, questões materiais. O enganador, muitas das vezes, fala ao nosso coração. E também, amados, as outras pessoas podem ser vozes também na nossa vida. Esse negócio de igreja não está dando certo para você não, rapaz. Que esse negócio de dar dinheiro para a igreja? Você dá dinheiro para o pastor? Você é um bobo. Você está sendo manipulado. Estão te fazendo lavagem cerebral. Você já ouviu essas frases? Vozes dos terceiros. São vozes. Como ouvir a voz certa? Só uma voz que não tem risco de errar, que é a voz de Deus. A voz de Deus, amados. E Deus tem falado ao seu povo. A voz de Deus não está calada. A voz de Deus não está muda. Deus tem falado por meio da sua palavra. Isso aqui é a boca de Deus que nos ensina, que nos instrui, que nos mostra a direção. Deus tem falado. Nós que fechamos a boca de Deus, quando mantemos esse livro fechado, mas quando você abre e pede a direção do Espírito Santo, Deus fala ao seu coração. Não tem um versículo da palavra de Deus que Deus não tenha algo a dizer para a gente, amados. Que Deus não tenha direção para a nossa vida, que Deus não tenha alento, conforto para o nosso coração doído e machucado. Deus tem a sua palavra, é voz de Deus. O Espírito Santo que habita em nós é voz de Deus também. Ele fala com a gente, Ele testifica que somos filhos de Deus, Ele nos dá alegria na alma para podermos andar nesse mundo com tantas situações para promover tristeza em nós. O Espírito Santo fala com a gente, Ele nos dirige a toda a verdade, disse Jesus, Ele nos guia a toda a verdade. Deus fala até pelas circunstâncias. De repente o que você hoje está passando, o que você hoje está vivendo, o Espírito Santo está trazendo um ensino, está trazendo algo de Deus para a sua vida. Porque muitas das vezes, por meio das circunstâncias, Deus fala profundamente, porque principalmente nas circunstâncias adversas, é onde a gente para para ouvir Deus. Quando tudo vai bem, amados, ficamos um pouco surdos para com Deus. É uma verdade. A gente se distrai com as coisas, está tudo tão bem. A gente se sente tão abençoado e a gente começa a se envolver com tantas coisas e a gente começa a não ouvir Deus tanto assim. Aí às vezes Deus permite certos desertos passarem pela nossa vida, certas circunstâncias, que é onde a gente para ouvir o que, que Deus tem para mim, o que, que eu tenho que fazer. Deus fala por meio das circunstâncias e Deus fala por meio de pessoas ungidas. Deus fala pelos seus servos. Deus às vezes coloca pessoas abençoadas perto da gente para trazer uma palavra profética, uma palavra que ministra o nosso coração, que gera paz em nossa alma, que traz convicções, realça convicções, muitas das vezes que estão lá adormecidos. Alguém que vem fala algo de Deus ao nosso coração e nos abençoa. Deus usa também os seus servos. Então nós precisamos ouvir a voz certa, a voz de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Veja como a palavra de Deus é rica. Poderíamos aqui ainda explorar muitos outros temas, mas eu deixo no seu coração para que possamos sair daqui pensando, refletindo acerca da nossa vida e termos um cuidado com esse mundo que a gente vive. Cuidado, irmãos. O perigo desse mundo não é só esses 4 dias de carnaval, não. Muitas das vezes são coisas sutis do dia a dia. São ações, muitas das vezes, imperceptíveis do diabo, agindo nas circunstâncias e por meio de pessoas. E se a gente não estiver em vigilância, se nós não tivermos as convicções como João Batista tinha, se nós trouxermos esse ensino para o nosso coração e aplicar na nossa vida, nós vamos ver Deus cuidando de cada um de nós. Nós vamos ver a nossa vida sendo bem construída, bem alicerçada, para podermos viver nesse mundo, sem ser desse mundo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé. Glória a Deus. Onde por meio da tua graça nós encontramos, Senhor, resposta para a nossa existência. Nós encontramos sentido de viver, onde agora temos recebido a devida compreensão dos valores espirituais, de como podemos construir a nossa vida com mais sabedoria, como podemos identificar entre tudo o que está à nossa frente, aquilo que realmente vai nos edificar, aquilo que realmente vai promover benefício, onde podemos reter aquilo que é bom. Vivemos nesse mundo, Senhor, sujeitos aos ataques, às incompreensões, sujeitos às circunstâncias que nem sempre acontecem do jeito que gostaríamos, onde vivemos relacionamentos em diversos níveis, e muitas das vezes nesses relacionamentos, Senhor, encontramos atritos, problemas, dificuldades, necessidades. Essa é a nossa vida, Senhor, e nós estamos aqui em humildade diante de Ti, reconhecendo que Tu és Deus da nossa vida. Nos achegamos a Ti, Senhor, para Te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, pelos nossos deslizes, pela nossa falta de vigilância, muitas das vezes por permitirmos que desejos da nossa carne prevaleçam, decidam, Senhor, por nós mesmos. Perdoa, Senhor, se temos te magoado, perdoa-nos se temos ferido outras pessoas, se temos pecado contra Ti, contra o nosso próximo. Purifica o nosso coração, não deixe que ninguém aqui carregue fatos de culpa na sua vida, Senhor, mas que Tu nos tragas a consciência, para que possamos realmente nos arrepender de verdade diante de Ti. E Tu que percebes o arrependimento de nossa alma, a Tua palavra promete que Tu nos purifica de todo pecado. Que Tu, Senhor, nos ajuda a caminhar e a viver, mesmo que num caminho estreito, mesmo que num caminho apertado, mesmo que num caminho em que requer esforço e luta, mas que nunca falte na vida dos Teus filhos a Tua paz, a Tua alegria, a força necessária, Senhor, para continuar nesta caminhada, permanecendo fiel diante de Ti. Não deixe que o mundo, Senhor, nos iluda. Não nos deixe, Senhor, seguir as vozes que nos afastem de Ti, as vozes que farão com que os nossos pensamentos sejam pensamentos que nos levem para longe da Tua presença. Não permita, Senhor, que o Teu Espírito seja o nosso ajudador, que o Teu Espírito possa nos guiar, que o Teu Espírito possa nos incomodar quando for necessário, que o Teu Espírito possa acender a luz vermelha, Senhor, de alerta, quando estivermos para fazer algo que Te desagrada, quando estivermos algo que não vai ser bom para o nosso futuro. O Teu Espírito nos incomoda. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos alertar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dar aquele alerta necessário para não seguirmos, Senhor, o caminho errado. Dá-nos sabedoria, Espírito Santo. Dá-nos sabedoria para viver. Dá-nos sabedoria para nos relacionar. Dá-nos sabedoria para Te servir. Dá-nos sabedoria para sermos cristãos, em nome de Jesus Cristo. Que haja hoje aqui, Senhor, em muitos corações, momentos de decisão, momentos de olharmos para dentro de nós mesmo e percebermos aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos lançar fora e aquilo que precisamos trazer para dentro de nós mesmos, para que não percamos a essência da Tua presença em nós. Obrigado.